Aproveite bem a vida, não deixe pra depois. O tempo foi, a gente nem vê pra onde foi. Abra um sorriso, abrace com o coração. Faça o bem, respeite, estenda a mão. Realize seus sonhos, corra atrás das metas. Nada cai do céu, mas a fé sempre conecta. A cada passo, escreva sua história. Valorize agora, construa sua vitória. Porque você pode dormir e nunca mais acordar. Pode sair de cá ou conseguir voltar. Então viva intensamente, com verdade e com amor. Cada segundo é presente, seja o que for. Não deixe mágoas pesarem no seu peito. Perdoe e liberte, viva do seu jeito. A vida é frágil como um sopro no ar. Por isso ame, sonhe sem medo de errar. Diga eu te amo, sem precisar de um porquê. Cuide de quem ama você. Não espere o amanhã pra se declarar. O agora é o único tempo pra amar. Porque você pode me e nunca mais acordar. Pode sair de não conseguir voltar. Então viva intensamente, com verdade, com amor. Cada segundo é presente, seja o que for. Aproveite bem a vida, faça dela sua canção. Deixe no mundo amor e gratidão.